Ninguém sabe como vai a minha vida, nem a dor que está por trás do meu olhar. A verdade em meu silêncio está escondida, e a saudade só em mim me quer falar. Nem tu sabes porque já não queres saber, nem metade do que fica por contar. Eu nunca mais partei a sorrir em cada madrugada, e o que fui um dia hoje não sou nada. Estamos tão desiguais. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. É o programa do Telefone Toca, um programa que lhe vai fazer companhia até às 12h30, aqui no 96.2. Olá, muito bom dia, Kátia. Olá, bom dia, Lionel. Bom dia a todos os ouvintes. Espero que está tudo bem do seu lado. Nós aqui está tudo ótimo. Vamos ter então a companhia da boa música portuguesa até ao meio-dia e meia. E por que não, se você quiser fazer passar uma mensagem, há que telefonar para o 02-38-43-48-00. É isso mesmo. Portanto, se quiser passar a sua mensagem diretamente, pode fazê-lo. Pode fazê-lo. É só pedir. É só pedir, como fez agora há pouquinho o marido da Dona Irene. Então é da parte do seu marido e filhos para a Irene Nunes, que esteve de parabéns na segunda-feira, com muita saúde e muitos anos de vida e muitos beijinhos. Vamos ouvir Jorge Ferreira com Parabéns, Parabéns. Então, parabéns para si. Thank you.

dou-te a melhor versão de mim. Eu dou a melhor versão de mim. C'est vrai, j'ai une dédicace là-dessus. Bonjour. Je fais la dédicace ? Oui, oui. Ah, bah non, il va dire bonjour, tu la passes après. Oh, c'est on dommage. On en passera une autre, allez. Vas-y. Ah, alors c'est de la part de Jérôme pour sa maman et pour moi, donc je le remercie. Et il voulait écouter Capanegle avec Non quero mais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, le retardataire. Bonjour Lionel, bonjour. Je sais pas bonjour à... Qui c'est qui parle là hein? On commence pas, hein. Zorro, là. Je suis arrivé à la mission masque. Ah bah carrément, tu l'avais aussi, alors du coup j'ai remis le mien. Je peux l'enlever. Non, on garde le masque. Il attends, mieux. On passe toute la semaine ensemble. C'est et puis ça, là, bah dimanche... va me raconter des salades, arrête, les dimanche, gens ils vont croire que c'est vrai. La semaine t'enlèves le masque et dimanche tu mets le masque. Ouais, c'est ça, ouais. Allez. Ah, vous l'auriez vu arriver avec son chapeau à la Zorro. Ou Bigo Bignon, ou Chapeau, comme Zorro. Il manque plus que la cape. Et le cheval. La cape. Il est là, mon cheval. Pierre-Jarlouval, ou ma sapatade, tout va, je vais. Le Baja, comment ça, chétier à la cabine, tout va, je vais. Bon, allez, on passe de la musique, donc c'était de Jérôme pour sa maman. Allez. Sempre sorrir, recorda com muita alegria

malandra vai. Nunca mais voltarei a sofrer. Fiz de tudo para te ver feliz. Já não quero voltar a viver aquilo que por ti sofri. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais já desistir. O que vivemos foi uma ilusão. Não quero mais. Eu não quero mais ver teu olhar. Já não és a mulher que eu amei. Tudo aquilo que fiz por te amar e os momentos que por ti chorei. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais já desistir. Quero mais. Aqui estivemos com Capa Negra e a voz de... Capa Negra. De Capa Negra. De Notre Amizade. De Notre Amizade. Olá, ui, como é que estás? Ui. Ai, Jesus. Ai, meu Deus, lá, que estou. Levantou os ouvidos de toda a gente. Peço imensa desculpa. E é culpa de quem? É minha. Por acaso, desta vez foi minha. Claro. Pela primeira vez em muitos anos. Uma vez em muitos anos. E pela desde primeira que comecei vez a rádio com vocês, não, é a primeira vez. Hoje está a ser simpática, sabes porquê? Quer a prenda de Natal, é por isso. Ah, ela quer a prenda de Natal. É verdade. Da outra vez falaste no Pai Natal para aqui, Pai Natal para ali. Sim, mas já são no 24 à noite. Oh, nossa. Vou ter que esperar. Oh, exatamente, vais ter que esperar. Que pena. É só quando vais meter o Jesus na creche. Está bem. Ai, porque... É só nesse momento. Só nesse momento, está é bom. Que recebes a prenda. Vamos continuar, já são 11 horas já. Vês como o tempo passa tão rápido, comigo. O tempo voa. Estás a ver? O tempo voa contigo ao meu lado. Ai. E a Maria Lisboa vai para onde? Vai para Lisboa. Não? Vai para onde? Já lá deve estar. Vai com todos. A Maria vai com todos. Mas cette dédicace, je vais la dédicacer à Irène Nunes parce que c'est son anniversaire. Bah oui, on a déjà une dédicace. Et ben voilà, je sais qu'elle aime bien cette chanson. À Maria vai com todos, Maria Lisboa. Um bom aniversário a ele. Bom, parabéns à Dona Nunes e é da parte da Dona Esperança para os animadores da rádio. Então, agradecemos à Dona Esperança, para a família dela, para as amigas também, a quem ela deseja boas festas, com muita saúde. Um beijinho para a Dona Esperança. Ouvimos então Maria Lisboa.

que estão lá em Saint-Nionval, perto de um parque de burros. É verdade, é verdade. É para eles dois, porque eles estão a ouvir. E são da leur spa? Ah, não sei, não spa, não, deve estar. Mas é para eles, é o velho e a velha. Vai lá, les deux vieux. Então assim viajamos até o Brasil e agora vamos ao fado? Vamos para Portugal e essa música de Amália Rodrigues foi pedido do Sr. Beija para os 33 fundadores da rádio. A todos uma boas festas de fim de ano. Porque estamos no mês aniversário da Rádio Arco 35. Exatamente. olhar de novo brilho, do meu olhar se eu as faço. Ah, que perfeito coração, morreria no meu peito. Meu amor na tua mão, nessa mão onde perfeito Vota foi o tema que tivemos aqui e agora vamos diretamente para quê? Para a vacina. Quem é que se vai fazer vacinar? Kim Barreiros. É a nova música de Kim Barreiros, aqui já num mix. Vamos ok. Ver. Ah, vamos à vacina. Sim. Ah, vai. Ai, vacina. Vamos à vacina. Ok. Imunizados para a guerra, enfrentar a cada vez mais. vamos lá, vacina ou não? Quem é que se vai fazer vacinar? A Kátia? Não. Não? Tu não vais à vacina? Não. É verdade. Não, é uma coisa que me dá vontade para agora, não. Ah, porquê? Se ele vacinar agora, bah, parce que il y a pas assez, moi je me sens pas... Voilà, j'ai pas envie. Cobaye. Voilà, c'est ça. J'ai pas envie pour l'instant d'être vaccinée. De toute façon, pour l'instant, il y a des gens qui sont prioritaires. Donc, la question se pose pas. Moi, je suis pas dans les, priorités. Ah bon, t'es pas. Oh! Commence pas. Normalement, c'est pour les personnes âgées, je crois, non? En d'accord, premier. D'accord. Les EHPAD et tout ça. Okay. Mais non, moi. T'es pas en EHPAD, toi? Non, pas encore, non. Donc, non, je suis pas, pour l'instant, non, pas de vaccin. Non, c'est pas. Bon, écoutez, en tout cas, prenez soin de vous, voilà. C'est essentiel déjà, c'est la base, c'est la base. Ça a été nous demandé de Nelson, qui nous a envoyé un petit message via Facebook, donc Nelson Sinch. La semaine dernière, il m'avait demandé une chanson et on n'avait pas eu le temps c'était de la passer. Tard, je crois, ouais. Voilà, donc écoute, c'est pour lui, Nelson Sinch, O Atacar do Amor, de Jorge Freire. Como nunca teve a carris vontade, um Feliz Natal. Um Feliz Natal para todo mundo, seja de verdade, um Feliz Natal. Um Feliz Natal para cada criança, para cada velhinho, um Feliz Natal. Um Feliz Natal para os que mais sofrem, com todo o carinho, Feliz Natal. Para os que mais sofrem, com todo o carinho, um Feliz Natal. Da sociedade, um Feliz Natal. Um Feliz Natal para as nossas famílias, para os nossos amigos, um Feliz Natal. Um Feliz Natal, paz e alegria, cantemos unidos, Feliz Natal. Paz e alegria, cantemos unidos, um Feliz. Poursuivre avec la dédicace, c'est Capanegra, c'est ça? Tout à fait. Ah, alors, et de part d'Irene Nunes, que agradece todas as pessoas que lhe desejaram um feliz aniversário, ela agradece. É da part da família Nunes, então, para a família toda, um feliz e santo Natal, com muita saúde, tudo de bom. Um grande abraço para eles todos, assim como para a família da Rádio Arco-Íris. E vamos ouvir então Capa Negra. Andamos juntas com o coração, agora só para ti. A aventura vamos partilhar, este ritmo não vamos parar. Tu e eu será sempre a cantar, e neste ritmo vamos dançar. Para nós vai ser sempre a vibrar, juntos não vamos parar.

Sing to the Sex. Sing to the Sex. C'est pour tous les fans d'Anna Maglio. Parce que voilà, il faut. Ça faisait longtemps qu'on l'entendait pas. Exactement. Avant, on l'entendait tous les dimanches. C'est une de mes chansons préférées, c'est d'Anna Maglio. Et j'aime bien Sing to the Sex. J'aime bien aussi. À son âge, elle est toujours sexy. J'aime bien un autre album, Te Culpo Ardente, et plein d'autres chansons. Plus les anciennes, les nouvelles, je suis pas trop. Je préfère ces anciennes, ouais. Voilà. En tout cas, Sing to the Sex, c'est pour tous les fans d'Anna Maglio. Sexy, Anna Maglio. E agora continuamos com Estou Bem. C'est de José, l'animateur. J'espère que c'est celle-là. Je pense. Oui, ça doit être ça. Et il voulait juste passer un petit message pour dire que il est bien. On sait tout ce qu'on lui souhaite. Bon courage à lui. A tentar saber se o que faço é porque quero ou porque querem ver. Pensamentos soltos que me fazem entender. Refém da mente, querias, mas eu não vou ser. Eu queria poder sair. Diz-me porquê a mim. Se eu conseguir, será que me vais ouvir? Às vezes estou feliz só porque alguém diz que estou bem. Dizem pra sorrir, pra fingir que eu fico bem. Mas quando eu tô sozinho, tô perdido e nem sei pra onde vai.

Las montañas son pequeñas cerca de nuestro amor. En una sola. Y en esas tardes frías siento tu calor. Yo siento un nombre por sorpresa a ti. Nuno Ribeiro com Aloina Buitrago. Continuamos com Tony Carreira. Alors, c'est de la part de Madame de Arujo pour sa belle Rosie, toutes ses amies qui se reconnaîtront, pour l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Elle souhaite à tout le monde un bon dimanche avec plein de bisous. Et on va écouter donc Tony Carreira avec... je suis pas sûre que c'était celle-là. C'était une chanson, la dernière de Tony Carreira, où il chante avec sa fille, c'est ça? C'est ça, oui. Ah d'accord, c'est la seule? Ah ok. Oui, je me nina manha ou ma mulher, on écoute.

ça alors, parce que... Ah là là, ça du coup alors. Tu chantais bien en plus. Ouais, ouais, tu chantais bien, ouais. Et joué cher. Bailando. Ça fait du bien. Aïe, aïe, aïe. 02 38 43 48 00. Appelez Katia. Elle s'ennuie, elle baille. Ah, elle est que beau catinglande. Que beau catinglande. Ça dépassait du masque, ouais, tellement la boca grande. Avant, à ce point-là, caramba. Ça sortait du masque. Caramba. Elle s'est fait gonfler les lèvres. Non, mais franchement, quel mytho ce gars. Non, franchement, t'es bien un homme. Tout ce que je dis, c'est du mytho. Ouais. Mytho. Et vous pour la preuve, nous Facebook. Bah, Facebook, vous pour la preuve. Tu fais déjà cette connerie comme ça avec le Facebook. Andala Punta Fino. Allez, on écoute la musique. Comment il s'appelle? Je sais pas. C'est un brésilien. Alors. On écoute. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Meia-noite estou aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar. Eu sei você tava carente, pois já me falou. Ça fait du bien de voyager. On retourne au Portugal. Oui. Et ça, c'est dans Tevez, Portugal. Tiago Silva, on écoute. Ouais, et bien justement, il faut qu'on trouve celle de Bella Portuguesa. Elle est très bien. Là, c'est Onassi au Vive Fan. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait, il ramène de la musique populaire dans The Voice. Ao colo de minha mãe, a Eva que me criou, cantava o fado também. Comecei de ter idade a puxar para a felizice. Minha mãe, como isto disse, quis-me tirar da cidade, mas porém já era tarde. estava um faia consumar. Foi num colete engarrado que me cobrira de loiros. Foi numa esfera de doido que eu ouvi tocar o mar. Cantaram-lhe os velhos lá e o começo do povinho gemia ao triste carinho destes bons terros do ar. Oh, ça c'est de ma émission en Portugal. The Voice en Portugal. Mm. Et Tiago Silva, alors c'est un candidat qui fait des balles au Portugal et qui est très musique populaire. Et donc du coup il défend un peu cette musique populaire et donc il a été dans l'équipe de comment il s'appelle Ufadista, non? Oui, Ufadista, Nombronjo, je sais pas comment il s'appelle. Bon, bref. Il a été Antonio, je sais Zambouge. Pas. Si on... Zambouge. Voilà, mmh. Zambouge. Il a été dans son équipe et en fait, il défend, la musique portugaise populaire, quoi, parce que ça fait aussi partie du culture. Portugal. Mmh. Et donc voilà. Et donc, il a refait une reprise de Bella Portuguesa de Diapason. Et en version. Vous allez voir, en fait, il y a une première version, puis après ça bascule, mais c'est super bon, sympa. Écoute. Voilà, on écoute. Et puis il a une très belle voix. Estrangeiro é sempre um forasteiro, com saudades de seu lar. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. Aquela cara bonita, aquele corpo divino que ele nunca esquecerá. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. É no inverno que no meu peito é maior a solidão. E essa tormenta de ter que esperar o agosto em Portugal. Na minha oração eu peço ao Senhor o milagre de voltar. Olhar essa cara bonita, esse corpo divino que eu nunca esquecerei. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri e vou e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Oh, é saudade e esperança de um dia voltar para te abraçar. Que eu quero casar. Belle voix, hein, dis donc, j'aime beaucoup. Voilà, ouais, j'ai trouvé ça bien parce ouais. que voilà. Oui, c'est dans une des dernières émissions. Ouais, c'est dans les dernières émissions et il fait que ça, il reprend que des chansons populaires, fado, etc. Et avec concertine et tout ça et vraiment, ça change. Ah, j'adore voilà. La musique, c'est super. Et on continue ? On continue. Encore quelques minutes, hein, et puis on s'en va. Ouais. C'est ça. Alors, si vous voulez faire vos dédicaces, dépêchez-vous. Ai, toco onde faz falta. Quando abro e vejo o fome, eu anime. faz falta. Quando abre e deixa o fome, eu animo toda a malta. É bom que tu nunca duvides de mim. E se queres ser artista, aprenda a tocar assim. Sou eu que toco, ai toco onde faz falta. Quando abre e deixa o fome, eu animo toda a malta. É bom que tu nunca duvides. Sua palhinha, não tem que se lhe diga, leva a sua palhinha, assim, assim, assim devera eu ser, assim devera eu ser, assim devera eu ser, assim devera eu ser, assim devera. Esta cigarra que se põe a cantar, e não esta cigarra que se põe a cantar, e me deita a perder. Assim devera eu ser, assim devera eu ser, assim devera eu ser, assim devera eu ser, assim devera. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. Assim devera eu ser. Assim devera eu ser. Assim devera eu ser. Assim devera eu ser. No chão, formiguinha ao trabalho. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. Marisa, com o seu novo trabalho, que nos levou. Continuamos com... Vamos arrumar a sacristia. Já são a quase horas. Nelson Costa. Já estou namorando até segunda-feira. Já Nelson Costa. Então ele foi arrumar a sacristia, mas nós pensou que vamos a desarrumá-la novamente. Então, la prochaine musique, c'est une chanson que j'ai découvert avec Céline Musique, qui a fait une reprise de cette chanson qu'elle s'est filmée, puis elle a partagé sur les réseaux, Instagram, etc. Et je connaissais pas cette chanson. C'est une très belle chanson. Et cette chanteuse est vraiment très bien. Marília Mendonça. Voilà. Bon, c'est l'occasion de vous faire découvrir. Et donc cette chanson, c'est pour MC qui nous a appelé pour nous remercier de l'émission et pour remercier toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel pour nous encourager. C'était très gentil. Ouais. On lui souhaite un très bon dimanche et puis, dimanche. À l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Já tá ficando chato. Aí já sente saco. Prepara que eu já tô me preparando. Que quando você tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Segundo passo é não me arrepender. O terceiro é se arrepender. Se o que tá em mim doesse, eu quero me vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. E agora o novo trabalho de Agatha, ela que tem um novo trabalho, ela canta só em espanhol. Vamos ouvir isso, um dos temas. Eres todo em mim. Siento que tu esencia se gostamos mais dela a cantar português, não? Mas se tu me deixas só. Como estrelas brilharão para mim. É, todo o trabalho dela é tudo em espanhol, este último. Esta nova música de Agatha. E é com esta canção de Natal que vamos nos despedir dos nossos ouvintes. Exatamente, já é tarde, meio dia e meio passado. Ai, a bonne nouvelle, c'est que dimanche prochain, il n'y aura plus de chansons de Noël, c'est fini de Noël. Ça va être la bonne année. On n'aura pas fini avec les films de Noël, hein. Ça va jusqu'à début janvier. Ah, moi j'ai du mal. On déteste tous. Ah, moi j'aime pas. Non, il y en a qui aiment. Franchement, il y en a qui aiment. Ah, bah pour que ça se diffuse comme ça, à mon avis, c'est qu'il y en a qui doivent aimer. Oui, mais moi je fais pas partie de cela. C'est la saison des films malades. Voilà. Alors. On vous souhaite à tous un bon dimanche. Profitez de ce soleil. Il fait beau aujourd'hui. Ouais. Il fait beau. Et puis surtout, bah, une bonne fête de Noël. Bon dimanche à tous, passez de bonnes fêtes. Toujours avec les règles. Avec prudence. De règles de distanciation, règles sanitaires. Hein, soyez prudents. Vous avez une coche au courage. Oui, je vais faire attention. Et cuidado com o bacalhau também. Também, também. Não te preocupes, eu não como bacalhau. Ah, tu comes as batatas. É isso, a batata. A batata. Bon Noël à tous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve dimanche prochain. Voilà. Si tout va bien, on vous embrasse. Si elle a fait une crise de foie. J'espère que non. Arrête, tu vas me porter la poisse. Touche du bois. Tu me portes la poisse, toi, à me dire des choses comme ça. Avec moi, c'était. Il veut t'apporter des oranges à l'hôpital. Ouais, c'est ça. On vous embrasse. À bientôt. Elle aime pas les oranges. Bye bye. Ciao. Sonata per essere età, un cuore sano che se ne età, nessuno di essere sì, solo un'età.